Haha, demorou. Hey, claro que é. Haha, oh, hey. Bang Lop, isso aqui é rádio. Bang Lop, é curto pavio. Bang Lop, isso aqui é Brasil. Os moleque tá de fuzil. Sai da reta, os pitbull chegou. Sem tumulto na porra do bagulho, postura. Não viu a viatura, chara. Brecou a mula, segura a fúria. O bang louco entrou em cena. Os mano inteligente, os moleque é sem problema. Engatilha o propósito em busca do que é nosso por direito. Graças ao sujeito que não tem um pingo de dó. E nós que leva no peito o sofrimento maior. E não é só, tem muito mais de onde eu vim. Revolta e mestrão, me solta minha mente. Cê não prende e vê se de uma vez por todas aprende. Violência só gera violência. Pavio aceso, respeito primeiro é nós. Em converseiro, o bang é louco, parceiro. Receita trágica que não se vê nas letras da bula. Atitude mid Campinas no meio da fusa. Atrás da cura, atrás do remédio, atrás do alívio. Na captura, na busca, na sede do equilíbrio. Será que eu consigo? É tudo comigo, não posso dar milho. A cara é lembrar dos meus filhos e esquecer o gatilho. É foda viver assim no purgatório. Entre o inferno e o céu, entre a vida e o velório. Entre a pólvora e a purpurina. No meio termo, amargo e no amarmita. Que vida, mas puta dilema do caralho. Carteira de trabalho versus prontuário. Honestidade contra necessidade. Família ou quadrilha, truta. Aí é você pensar. Bang Lop, isso aqui é Brasil. Bang Lop, é curto pavio. Bang Lop, isso aqui é Brasil. Os moleque tá de fuzil. Bang Lop, isso aqui é Brasil. Bang Lop, é curto pavio. Bang Lop, isso aqui é Brasil. Os moleque tá de fuzil. A busca da felicidade, a busca de um caminho. A busca de cumplicidade, a busca do meu ninho. Eu tô à busca da paz e sei que dá tempo. Não deixo que a guerra tire o meu sossego. Confiar no Senhor e sei que Ele te dará tal liberdade, conquistará. A questão é uma só, honrar o seu suor. E ser digno de ser feliz e não de dó. Não adianta fugir, ponha de lado a timidez e os milindres ao agir. A vida inteira é uma experiência. Quem sabe viver, não prende a consciência. Você pode crer se tem fé. Pede a Deus proteger. Aonde for, quem não espera vencer já está vencido. Faça seu próprio escudo. Falo por mim e por tu. Faça o que é certo, independente do resultado. O que que escolhe é botar fogo em uma família inteira. O que foi decidido é o bem material ao invés da vida intensa. O campo no pulso, foda-se se vai apertar seu sangue. O filho formado dos pais, sofrimento constante. A vida que sai da sua rota teve intervenção. Buracos no corpo, na face, tá inerte no chão. Criaram um pânico, agora o pânico bate a sua porta. Inventaram controles, grades que ofuscam a vitória. Dezimam nações, dezimam países, dezimam famílias. Oprime seu povo, afoga seu povo com sorrisos de traíras. Se nos vem assim é confuso, o que vou tá esperando? Não é minha mãe, é sua mãe que vai ficar aos prantos. No pulo do gato, bang louco, 9 de julho formado. Da norte e da leste, os pitbulls consagrados. Do interior, a capital, capital interior. Glória ao rap, Jesus, Espírito Santo, Salvador. Bang Lop, isso aqui é Brasil. Bang Lop, é curto pavio. Bang Lop, isso aqui é Brasil. Os moleque tá de fuzil. Bang Lop, isso aqui é Brasil. Bang Lop, é curto pavio. Bang Lop, isso aqui é Brasil. Os moleque tá de fuzil.